Um gato na pradaria. Um gato na pradaria. Your stone is what they gave you. In or out you go. In your Um Gato na Pradaria, edição número 91. Abrimos-la com Beach House, do último disco Bloom. Retiramos On the Sea. Agora vamos continuar com Laura Gibson e Time Is Not. Depois, o último trabalho de Damon Albarn, Dr. D, com The Moon Exalted. E ainda os The Flights e também M-Word. Seja bem-vindo a mais um Gato na Pradaria. For backward glancing. supposed that I would alienate the soul, or that I would change my resolve for to that, my loyalty would always hold, coming down, it's a powerful thing, the morning I awoke to find you. The sun unto all of us, it's a powerful thing. By tears, cinnamon girl, I summon you. up on the mountain top. The whole damn world's all fucked up. Where her head finds rest, he held his final. Down from the mountain top, she's begging, begging, please don't stop. Hands to her fragile. Forget them, forget them, all the rest. When you wait, wait and see what you'll find. It's all gone. When you wait, wait with me, what you'll find will be that is gone, that is gone. First time I ran away, I saw faces in the trees. I heard voices in the storm. if you were a child. Last time I run away, well, I looked all around. It was not written down. And so I'll tell you now. My friend. was the lack of a thing that could tie it all together. At first it was a swing shortly after the beginning. Then we took it out and put the folks in the shout. When it was finished, my fame felt diminished, so I copied any cop who had recently been doing, and I wrote a lot of words with the intention of spewing. In the end, I probably just a bucket full of water, a giant swim of rain, smother all the pain, a relentless downpour. Makes you want to shut the door. My water is an invitation or a simple navigation. If you join the burning mess, it's almost like a test. See if you can wait till the flame begins to dissipate. No, it's quite as fast as never seen the last. So I say, ouvimos With the Notes on Fire, de Peter Broderick. Escutamos lá atrás a recordação de My Friend, de Bill Callahan. Ouvimos também dos Comet, Same Same. E do último trabalho de M. Ward, escutamos The First Time I Ran Away. Para finalizar esta edição, número 91, de Um Gato na Pradaria, propomos a escuta do disco Animal, da dupla de Alexandre Soares e Ana Deus. A dupla chama-se Osso Vaidoso e já cá rodou algumas vezes. Vamos ficar com o Um e o Muito. Voltamos para a semana. Se eu fosse parte de corpo que não fosse apenas meu, eu não seria só eu, mas corpo de muita gente, os eus colados aos eles, os teus colados aos nós, laços cruzados com elas, olhar cruzado com vós, a mostrar o belo aliado, o bom colado ao ruim, bobos vizinhos de fada, todos vizinhos de mim. Se eu fosse, não fosse e fosse a toda a parte, eu iria. E aquilo que de mim parte, para o todo partiria. Partir sem quebrar os elos, ficar nunca estando a mais, quebrar a rotina, o gelo e as regras mais imorais. Saltam formas e ideias que dantes nem concebia. Todos nós somos a meia, sem mim já não caberia. E nada em mim se submete, faz imenso o meu abraço. Faço o que ninguém promete, pois tem mil mãos o meu braço. Se eu fosse, não fosse e fosse, poderia respirar. A esperança dura e doce que leva o mundo a mudar. Se eu fosse, não fosse e fosse, poderia respirar. A esperança dura e doce que leva o mundo a mudar. Se eu fosse parte de corpo que não fosse igual ao meu, fim.